Eu quero.

Eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu bato pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema fria já vem rebolando. Com a ousadia, eu me jogo no mundo. Até que uma picada vai ter cachorrada e a no vagabundo. A festa é a seguinte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher quer aquele sonho, que o vinho enfraquece. Eu sou, se você demora eu vou, se você demora eu vou, eu vou. Amor, fica sozinho, paga o. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito. Novidade. E o que é sucesso, você ouve primeiro aqui, com o DJ Megatron. www.resumodomelody.com.br. Alucinados por cerveja. Alô, Melri! Super Gavião Live, vai sentindo o grave. A Porsche encostando, olha o barulho da minha nave. Pega logo o uísque, me traz um Old Par. Cuidado aí, novinha, Tony Show vai te pegar. Tudo no silêncio, aqui as coisas não vazam. Senão no outro dia no Face tá sua cara. Eu quero uma suíte com uma hidromassagem. Quando acabar a festa do Super Gavião Live, o Gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. É DJ Melri! DJ Melri na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? O gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. Super Gavião Live, vai sentindo o grave. A Porsche encostando, olha o barulho da minha nave. Pega logo o uísque, me traz um Old Par. Cuidado aí, novinha, Tony Show vai te pegar. Tudo no silêncio, aqui as coisas não vazam. Senão no outro dia no Face tá sua cara. Eu quero uma suíte com uma hidromassagem. Quando acabar a festa do Super Gavião Live, o Gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O Gavião vai te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. O gavião vai te pegar, pegar. DJ Megatron Facundes. Fala galera, eu sou o cantor Tim Absoluto e os meus sucessos você ouve aqui com meu parceiro DJ Megatron Facundes no CD Tecno Melody para o mundo. Meia noite no meu quarto sem você, amor, porque você se foi sem eu menos me explicar.

beijar a sua boca, tirar a sua roupa. Ai que coisa louca, você vai se apaixonar. Vou te levar pro meu cativeiro, vou te jogar na cama, vou te cobrir de beijo, beijar a sua boca, tirar a sua roupa. Ai que coisa louca, você vai se apaixonar. Vem, vem, vem, vem, meu amor, me dá, me dá, me dá calor. Vem, vem, vem, vem, meu amor, me dá, me dá, me dá calor. Sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão de coração. Vou te roubar, vou te pegar, você vai se apaixonar. A emoção na flor. Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão de coração. Vou te roubar, vou te pegar, você vai se apaixonar. Vou te levar pro meu cativeiro, vou te jogar na cama, vou te cobrir de beijo, beijar a sua boca, tirar a sua roupa. Ai que coisa louca, você vai se apaixonar. Vou te levar pro meu cativeiro, vou te jogar na cama, vou te cobrir de beijo, beijar a sua boca, tirar a sua roupa. Ai que coisa louca, você vai se apaixonar. Vem, vem, vem, vem, meu amor, me dá, me dá, me dá calor. Hoje tá bonzinho e vai te morder com carinho. Vou te deitar, novinha danada, tá deitada do bloco, fica paralisada. Fica paralisada. Fica paralisada. Fica paralisada. Fica paralisada. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. LCBB na pressão. LC Produções. É a mais nova. Uma é linda, outra é bela. E hoje o Patrícia é a fera e o Croco vai te dentar. O Malombite já tá comandando, desce do salto e fica dançando. Vem devagar, mas vem rebolando, que o Gordo tá te chamando. Dinho pressão, tá dando dentada. E o Croco na novinha danada. Ela tá louca, ela tá chapada e tá pedindo dentada. O animal hoje tá bonzinho e vai te morder com carinho. Vou te deitar. Fica paralisada. Fica paralisada. Fica paralisada. Aguarde. A nova equipe Alucinados por Cerveja. Eu sou da tribo, sou paraense. Bora puxar o ar, deixa com a gente. É o guerreiro que vai chegando. Na pressão do gordinho, vamos endoidando. Olha o índio, ei, olha o índio, ei, é o guerreiro do chauá. Na pressão do gordinho, olha o índio, ei, olha o índio, ei, é o guerreiro do chauá. Na pressão do gordinho. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaetetuba e o guerreiro do chauá. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaetetuba. Considerado DJ Mauri, vamos no caqueado. Com DJ Anderson, considerado DJ Mauri, vamos no caqueado. Olha o índio, ei, olha o índio, oh, é o guerreiro do chauá. Na pressão do gordinho, olha o índio, ei, olha o índio, oh, é o guerreiro do chauá. Na pressão do gordinho. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaetetuba e o guerreiro do chauá. O sucesso absoluto! Soluto. Facundes Design. Eu sou da tribo, sou paraense. Bora puxar o ar, deixa com a gente. É o guerreiro que vai chegando. Na pressão do cortinho, vamos endoidando. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro do Xauá. Na pressão do cordinho, olha o índio. Olha o índio, é o guerreiro do Xauá. Na pressão do cordinho. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaitetuba e o guerreiro. Considerado DJ Mauri, vamos no caqueado. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro do Xauá na pressão do gordinho. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro do Xauá na pressão do gordinho. Esse amor nunca vai acabar. Xauá, esse amor nunca vai acabar. Te pegar. Alô, Melri! Super Gavião Live, vai sentindo o grave. Aposte encostando, olha o barulho da minha nave. Pega logo o uísque, me traz um Old Par. Cuidado aí, novinha, Tony Show vai te pegar. Tudo no silêncio, aqui as coisas não vazam. Senão no outro dia no Face tá sua cara. Eu quero uma suíte com uma hidromassagem. Quando acabar a festa do Super Gavião Live. CD, Tecno Melody, para o mundo, volume 2. O Gavião vai te pegar. O Gavião vai te pegar. O Gavião vai te pegar. DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? O Gavião vai te pegar. O Gavião vai te pegar. Alô, Melry! Super Gavião Live, vai sentindo o grave. Aposte encostando, olha o barulho da minha nave. Pega logo o uísque, me traz o Old Par. Cuidado aí, novinha, Tony Show vai te pegar. No silêncio, aqui as coisas não vazam. Senão no outro dia no Face tá sua cara. Eu quero uma suíte com uma hidromassagem. Quando acabar a festa do Super Gavião Live. O Gavião vai te pegar. O Gavião vai te pegar. O Gavião vai te pegar. Meu DJ Alexandre Frei, tocando diferente pra mim outra vez. Meu DJ Alexandre Frei, tocando diferente pra mim outra vez. No apoio de Pá, bora no point que a galera vai pirar. No apoio de Pá, bora no point que a galera vai pirar. David Sampler, DJ de Emerson, é show. Ok, let's begin. Bora DJ, faz o povo mexer. Alexandre tem, faz acontecer. Let's begin. Meu DJ Alexandre Frei, tocando diferente pra mim outra vez. Meu DJ Alexandre Frei, tocando diferente pra mim outra vez. No apoio. Apoio. Defa. Bora no ponte que a galera vai tirar. Meu cupido é gari, só me traz deixa o lixo. Presidente William Facundes, no comando da equipe Alucinados por Cerveja. Meu cupido é gari. Só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso, lixo, lixo. Você é a prova disso. Esse cupido é cego, tá demitido. Só fecha, não tem ponta e nem sentido. Cupido amador, uma decepção me trouxe um amor encomendado do lixão. Sobe, desce, estica e põe. começo tudo fica uma loucura. Eu e minha gata curtindo junto com a KDC. Sobe, desce, estica e puxa, canalha do comércio, tudo fica uma loucura. Eu e minha gata vamos curtir com a KDC. Não faz assim que eu faço mal, menina, eu não tô legal. Foi na KDC que eu te conheci. O teu jeito já me... Depois te dizer, me der instinto animal. Sou canalha do comércio e curto você. Tudo fica surreal. Sobe, desce, estica e puxa. Canalha do comércio, tudo fica uma loucura. Eu e minha gata curtindo junto com a KDC. Sobe, desce, estica e puxa. Canalha do comércio, tudo fica uma loucura. Eu e minha gata vamos curtir com a KDC. Não faz assim que eu faço mal, desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asa. Oh, esse amor que eu quero tanto. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asa. Oh, esse amor que eu quero. Produções e DJ Ariane Produções. Desconfiava, eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto.

É hoje que eu me enrolo com você. Vou fazer você gemer, você vai sentir prazer demais. Dançando e curtindo pra valer. O som do Super Nash tá cobrando som. DJs, Marley Mix e Felipe Zabelento por cima da galera. A cobra está furiosa, ela vai pegar você. Quais equipes, Pisadinha, galera da Baixada, Mega Maluquine, equipe Bebe Trans, equipe Ducha, equipe Lace e a equipe GDS. Olha o Super Naja, a cobra do som. Olha o Super Naja. DJ Mulher do Pará. Olha o Super Naja, a cobra do som. Olha o Super Naja, a cobra do som. Alô, Belly. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Cheguei pra te picar, o meu veneno você vai sentir. Cheguei pra te hipnotizar, das minhas presas cê não vai fugir. É hoje que eu me enrolo com você. Vou fazer você gemer, você vai sentir prazer demais. Dançando e curtindo pra valer. O som do Super Nash tá cobrando som. DJs, Marley Mix e Felipe Zabelento pra cima da galera. A cobra está furiosa, ela vai pegar você. Quais equipes, Pisadinha, galera da Baixada, Mega Maluquine, equipe Bebe Trans, equipe Ducha, e a equipe GDS. Olha o Super, olha o Super Naja, a cobra do som. DJ Megatron Faculdade no Brasil. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Chama tua nega e vamos lá. Onde tem o mega príncipe eu tô lá. Chama tua nega e vamos lá. Onde tem o mega príncipe eu tô lá. Vou curtir o mega príncipe negro. Vou curtir o mega príncipe negro. Com Edilson, Edilson e o Wanderson. Esses três têm o meu respeito. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral do sucesso. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Chama tua nega e vamos lá. Onde tem o mega príncipe eu tô lá. Chama tua nega e vamos lá. Onde tem o mega príncipe eu tô lá. Vou curtir o mega príncipe negro. Vou curtir o mega príncipe negro. Com Edilson, Edilson e o Wanderson. Esses três têm o meu respeito. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. Esse bicho tá desconsiderando o Neco. O Edilson é cabeça de gelo. Edilson é cabeça de gelo. Cabeça de gelo, de Elsa, cabeça de gelo. DJ Megatron, é festa, é evolução. DJ Maluquinho, o rei do paredão. Tá bem mais gostoso, meu primo. DJ Ramon, produção. Quando o Brasil enlouquece, quando a águia talha a picada. Juninho, também o Nandinho, as novinhas no ninho do águia. As bandidas enlouquecem, quando a águia talha a picada. MC Juninho, também o Nandinho, as novinhas no ninho do águia. A família tá em peso, hoje é live na pressão. Pode copiar, pode copiar.